Boa noite, pessoal. Hoje, dia 25, solenidade dos estagiários Sérgio Campos. Durante seu tempo aqui, seus 7 dias no batalhão, ele mostrou dedicação. Dedicação essa que eu vi bastante. Sempre comentando lá no nosso grupo do WhatsApp. Sobre as QRU que a gente atuava, também. Nossa, peraí que bugou, peraí que bugou. Isso, voltou. Só não vi, cara, só não vi mais presença durante a semana, né? Não, não, pode deixar, Marcos. Pode deixar, se depois você conseguir editar, edita, mas não precisa não. Enfim. Então, já cumpriu os 7 dias já. Tá. Treinamento 5 barra. E é isso, cara. Conseguiu com êxito ingressar na 17 BPM. Então, sabe, sinta-se honrado por estar entre os melhores, tá? Sinta-se muito honrado. Terceiro Sargento Gabriel Michelone. Se apresenta ao pessoal e fale um pouquinho sobre o salão. Bom, esse é o Sargento Gabriel Calando apresentando os demais companheiros de farda. Sávio Campos foi um cara, pelo menos em todo o patrulhamento que eu tava junto com o mesmo, ele sempre estava empenhado em fazer o melhor. Um cara dedicado, nunca questionou ordens superiores. Ele estava sempre lá, companheiro mesmo, ajudando seus irmãos de farda aí. Eu patrulhei bastante com ele, gostei de patrulhar com ele. E eu gostaria de parabenizar o mesmo aí, porque patente merecida aí. E é isso. Positivo. Cabo Rui Silva, se apresente e comente sobre o Sábio. Cabo Rui Ô Silva, Rui, se você tá aí? apresentando aos aspirantes e calúnias do mais comum de fardo. Então, o Sábio foi um bom estagiário. Nunca teve queixas, só teve essa denúncia no fórum, bom Mike, é isso, parabéns. Positivo, sabe? Você tá com o juramento em mãos aí? Negativo. Alguém pega pra ele aí, por favor, pessoal. Tô pelo celular no. Peraí, passa aqui, peraí. Aí no chat, julgamento. Já pode começar a Microphone activated. leitura, sabe? Incorporando-me a 17 Batalhão de Polícia Militar Virtual, é o que me representa essa instituição. Os eternos companheiros de farda prometem honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. decorrer do meu dia. Não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois eu preservarei a imagem desse batalhão. Estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que me testemunham, pode chegar ao nosso, onde cheguei. São persistentes, são os ousados, são a melhor equipe. Nós somos a 17 BPM, sempre. Ok, Sávio, 30 segundos para você agradecer. Tem que agradecer. Primeiramente, quero agradecer aos que me ajudaram bastante nessa, esses 7 dias, né? Principalmente ao Deison e o aspirante Ezequiel. Me levaram um pouquinho de tempo aí, me ajudaram bastante. E aos Gabriel, Ramon e Rui. Me ajuda bastante também. Só tenho a agradecer a vocês e segue em frente. Sempre. Sempre. Isso aí. Então, aproveitando aqui, parabéns, Sávio. Parabéns. E bem-vindo aí, agora definitivamente ao batalhão. A denúncia que o Rui me ensinou sobre DM. Pode parar a gravação, Marcos.